para o meu óbito a Maitiana, que mantém-se em condições visuais na proa do farol de Itapuã, ao número 500 pega, o sinal 012, acionando o código transponder 0225. Capitão Vitor Índia Juliette, autorizado subir, mantém condições visuais, nível de voo 025. Autorizado no 097, metade. Para ataque, o 097. Azul 4166, confere o sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 1186. Azul 4166, boa tarde, pouso autorizado, pista 0, vento 1, faz 0 graus, 079. Índia Juliette. Duas milhas oeste de Salvador, mantém-se em condições visuais, não há tráfego conhecendo o controle no setor, frequência de grau de coordenação. Iniciar o táxi via Pátio 1, Índia, ponto para pista no 0, mantém a posição, chame Torre Salvador, 118, decimal 62, ajuste no 012. 012, Salvador, massagem, Oceano 6327. Zero, zero, Oceano 6227 ou 6327? 6327, está na posição 0325, acionamento na posição. Oceano 6327, sente do acionamento, chame para o táxi. Taxi voo 10971, 178 a bordo, 3 horas e 13, alterna Campinas. Apatam Julieta no Zulu. I four miles north east Salvador VOA. Radio service terminate. Maintain flight level 105 in visual condition. Call at 16.126.85. If unable, 125.45. Está atravessando 55, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Autorizado a alinhar e manter no zero, cabeceira no zero. Azul 4166, chame solo, no 21 decimal 1. 21-1, boa. Azul 4166, boa tarde, prossiga táxi via Alfa. Quilo, pátio 3, posição informada 3, Romeu. Atento ao sinalizador. Ok, Alfa, Quilo, pátio 3, 3, Romeu. Atento ao sinalizador. 4166. 1097. Só Romeu, Alfa, Mike Yankee, prossiga. Só Romeu, Alfa, Mike Yankee, livre de descida para 500 pés. Ajuste no 0 ou no 2. Reporte para o Itapuã. Controle Salvador, 119.8. 119.8, tá saindo 100%. Salvador, o Oxenerme 327 já está acionado no 3, vai iniciar o pushback. Ok, solo ciente, reporte táxi. Vai reportar táxi 6327. Autorizado, subida via São 1, tá saindo 100%. Tira 6315, autorizado, reporte táxi. Ok, o 6355, autorizado, pushback, em cima da gente, voo no 620 vai de conta. Vento 1097, vento 120 graus, 08 nós, autorizado decolagem pista no zero. Decolagem, voo no 097. Papatango Vitor Kilo Delta, contato radar 66 milhas, noroeste de Salvador, foi a MAN para interceptar a chegada da MAN, repasse para a descida. Ajuste na 0 no 2. Autorizado a descer até o nível de voo 080, Papa Tango Vitor, Kilo Delta. Uno 097, decolado Zuno 4, chame o controle de Salvador. 119, decimal 8. 198, boa tarde, bom final de semana. 63, Zuno 4, sentido a Victor. Arbor 1. Uno 097, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, sub e mantém nível de voo 360. Repara 360, o 097. Papa Tango Eco Zulu November. Papa Tango Eco Zulu November, 55 milhas noroeste de Salvador. Para serviço de informação de voo alerta, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Esteja atento a tráfego informado. Agora 1 hora, 17 milhas, mantém nível de voo 105, mesmo destino. Até bom voo. Tá, 3155, senhor. Eu sigo, tá, 3155. Consegue coordenar pra gente Monte Vazão Presente, da 3155? Sim, já pode coordenar o seu conceito do Recife, tá, 3155. E aguarda, tá, 3155. Papá Romeu Oscar Mike Yang, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118.6. Grande, Sente, 6355, autorizado táxi, departe Índia, ponto de espera 118, decimal 62, ajuste na 0 no 2, como número 2 no ponto de espera até agora do companheiro. Ok, segue o seu Apache, eu quero chamar 6395, no ponto de espera, como número 2 no 6355. Papa Romeu Oscar Mike Yank, na presente, cruza final 1-0, se porta para girar base 1-7, se possível base curta. Tan 3155, autorizar direto pro base. Direto pro base, cuidado, Tan 3155. Taxi Senero 6327 com 121 na voz, autonomia de 3 horas e 20, alterna Salvador. Copiado, China 6327, direita, via Índia, ponto de espera 118, decimal 612, ajuste na 0 na 2, bom voo. Gente, vai até o ponto de espera 6282, o outro 6327, até mais. Goma 620, cópia. Prossiga. Goma 620, autorizado Recife, nível 370, via Persona 17. Decola cabeceira na zero, após a decolagem curva à esquerda. Perfil de saída Pulca de Amaru, aciona 5134, controle Salvador 119, decimal 8. Torquilo Delta, aguarde para a descida, mantenha 080. Maru. Com o 34 Transponder, com 298, copiou agora o 67. Da Barra Milão, Cama Ike Via Visual, giro base no 7, reporte final. Ok. Xanema 3 no 4, copy. Xanema 3 no 4, autorizado Petrolina, nível 340, via Pêndulo 20. Decola pistão 0 após a decolagem curva esquerda, perfil de saída Momo. Transição Nenim, aciona 5124 no transponder, controle 1119, decimal 80. 340 para Petrolina, decola 210, curva esquerda, Momo Nenim. Segue na Pêndulo 20 até Petrolina. Transponder 1124, controle 1919, 63, 14. Xanema 63, 14, chame pronto, posição 8. Camarão. Direto, móvel. Avante, coordenação com o centro Recife, Gol 1097, autoriza direto a Lefa. Ok, aqui nós temos uma formação em Índigo, depois vai ter que fazer desvio, aí já ajudava a gente direto móvel. Gente, será coordenado com o centro Recife, livre desvio, com 1097, confirme a proa por quantas milhas? Bom, em princípio vai manter a proa 260, por aproximadamente 60 milhas. Gente. Já direto Mopsul, Gol 1097. Ok, obrigado. Voto direto Mopsul, Gol 1097. Botão Vitor Kilo Delta, desça para 4 mil pés sem restrições. 4 mil sem restrições, com 12 mil passageiros. Botão Vitor Kilo Delta, está pronto para o alojamento. Botão Vitor Lima Eco, já coordenou com os tráficos locais? Sim. Gente, reposto para a descida, Papatango Vitor Lima Eco. É. O destino é Feira de Santana, também sobrevoo. Três, cinco, cinco, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinho mantém 1-0, aqui na linha 3. O meu Oscar Mike Anki, solo aos 2-1, já livrando na Oscar. Apenas adiantou a aeronave do Polícia Militar da Bahia, vai decolar, não interfere, ok? Pátio até o pátio 4, autorizado. Alterna 128, décima 8. Aqui 097, mudando 1260, alternando 128, hoje. Boa tarde, um abraço. Igualmente, bom voo. Pode 105, decolado aos 22, aguarde somente transferência de comunicações. Nossa, aguardando transferência. 05. O Xanem 6327, decolado aos 22, Xanem, controle Salvador. 119, decimal 8, bom voo. 119, 82, Xanem 6327, boa. Mais, reporte passando 4.500. Parabéns, Tudanhaco. Tá bom. O Xanem 6327, contato radar na decolagem, via saída Coral 1 no Bravo, sub e mantém nível de voo 1.80. Subida na Coral, nível 1.80, hoje é 6327. Alfa, tá 3145. Para autorização, Galeão, Alfa Cota. Sim, estão 3145, igual a Alfa. Agora, sem salita. Controle, muito boa tarde, Guardião 05. Guardião 05, boa tarde. Mantenha-se em condições visuais, 500 pés, ajuste 90 no 2, na proa de feira, reporte 20 milhas afastado de Salvador, quanto possível, estima de pouso. 10012, mantendo 12 pés em condições visuais, e confirmará tempo estimado de 25, pouso às 19h50. 1950, ciente, grata, autorizado no meu pés na proa do destino. Viu? Quando viu, na proa do destino, guardião 05. 69, posição parada para quilômetro 2. Tá? Com o 969, protegimento correto, reporte pronto, posição 2. Vitor Kilo Delta, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reporte habilitado. 2 mil pés, reporte habilitado. Tubada, evasão 16, após prosseguir via rota do plano, decola na 0, após a decolagem com a direita. Perfeito saída, Sanvo 1, Leda Motiva, aciona 5127, controle 1119, decimal 8. Autorizado para confins, nível 360, upper zulu 10 por base, upper zulu 16, decola da 10, curva à direita, Sambo 1, Leda Motiva, 5127 do transponder, 119, decimal 80, TAM 3367, posição 10. TAM 3367, cotejamento correto, reporte pronto, portão 10. Portará, 3367. Solo Salvador, Bono 620, está com 95 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alterna São Gonçalo da Maré, só de táxi. Táxi atualizado até o ponto de espera, via Pátio Índio, ponto de espera 1 na noite, decimal 62, ajuste na 0 no 2. Sistema 3, via Pátio Índio, Pátio Índio, via Pátio Índio, via Pátio Índio, ponto de espera 90, ponto de espera 1 na noite, decimal 62. Salvador, Xanero 63, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, TAM 3145, copia. Prossiga. Autorizado Galeão 340, via Perzulu 44, após prosseguir via rota do plano, decola da 1 a 0, após a decolagem curva à direita. Perfeito de saída Sanvo 1, transição Dóquilo, aciona 5137, controle 119, decimal 8. Autorizado para Galeão, rota do plano de voo, decolando no zero, curva direita, perfil de Doclo. Doclo 1 Alfa, transição Doclo. Apresou quanto transponder 5137 com 1498, tá? 3145. Aquecimento confirmando a saída, Sanvo 1, transição Doclo. Negativo, Sanvo 1 Alfa. Poderia soletrar a saída, por favor? Afirmo. Serra Alfa, November Vitor Oscar 1. Após Leda, e após Leda voa descer, voa Doclo. Ok, Salvo 1, Leda, Doclo. Entendido agora, TAM 3145. Cotejamento correto, a porta pronta, puxa, pega o acionamento, posição 62. 3145, obrigado. Estou externo, cancelar e uma base para a direita para 17. Gente, vamos dar um Vitor Kilo Delta, sistema externo para cancelamento. Camarada, Vitor Kilo Delta. Programador, boa tarde, vou nomear 20. Pode ficar no zero. Frente com o número 20, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 120 graus, 089. Vai passar o externo, propõe cancelamento, Victor Kilo Delta. Papa Tango, Victor Kilo Delta. Voo ISR cancelado agora às 29, vai curvar a sua esquerda, fazer 17 pela direita, reporte final 17. Posta na final da 17 com 7 de trem, Victor Kilo Delta. Tantra 345 para posicionamento no 06. Gente, aguarde, Tantra 345 chamado de 2 minutos. Aguarda. Chame a 314, autorizado táxi, via Pátio Índia, ponto de espera 192, decimal 62, ajuste no 02, bom voo. Zero, zero, nove, tá passando mais que bravo uniforme. O chame a 327, agora transferência. Base para sinal 17 contra embaixado checado, Victor Kilo Delta. Frente ao capitão Victor Kilo Delta, vento 110 graus, 089, autorizar o pouso, pista 97. Kilo Delta, liga o pouso 97. Meia 20, decolou 231. Chame agora o controle, 119 decimal 8. 198, boa. Controle Salvador, gol 1620. Gol 1620, contato radar na decolagem via saída Puca, sub e mantém nível de voo 370. 370 via Puca. Rojão 05, ciente, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência de salto coordenação. Então, Victor Kilo Delta já usou na papá, a estacionamento de frequência, boa. Santo 3367, autorizado iniciar, portão no zero, reporte táxi. Agora para táxi, 3367. 3190, via chegada Bomé de 1, desça para o nível de voo 090, ajuste no 012. Número 2 na aproximação, reduza para 2509. 6327 5, 7 milhas, sudoeste de Salvador, Serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 80, chama o controle ideal, frequência 120, decimal 1. 0 grau 079. É 6355, autorizado direto Ognaz. Direto Ognaz, 6355, obrigado. Papatango Mike Bravo, uniforme, após desvios, voe direto Duna. Autorizado a separar o nível de voo 050, sem restrições. Voo 050, na voo de Duna, Mike Bravo, uniforme. Chama 6355, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, alterna 128, 35, chama 6355, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Yeah. Boa noite, decimal 95, ajuste no 092. Seu Zampatinha, pode estar 18, 95, tá? 3, 1, 4, obrigado, boa tarde. Chama 6314, decolador 362, chama o controle Salvador 119, decimal 8. Salvador 198, uma boa tarde, eu chamo 6314. Boa tarde, está 3367, 154 a bordo, 3h25, Guarulhos. 3h05? 3h25, está 3367. Então 3367, táxi autorizado, até o ponto de espera, via Pátio Índia, ponto de espera 1862, ajuste no 092. Pátio Índia, 1862, 1092, está 3367. 4, cruzão, 1710. Possibilidade de uma após perfil. Funcionei 6314, contato radar na decolagem, via saída MOMO, submantenha nível de voo 340. Mantenha inicialmente perfil, aguarde autorização para voar direto COG. Gente, no perfil de interseção 340, eu chamei a 314. Apatão Mike Bravo, uniforme, desça para 2.000 pés, sem restrições, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pistão no zero, responsabilizado. 2.000, chamada estabilizado, mais tarde. Bruno 620, chama centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Soné 6314, autorizado direto Cogibu. Quer confirmar para o 6314, direto Cogibu? Afirma. Continuo voando Cogibu, 6314, direto. São 3190, autorizado descer até o nível de voo 050. Salvador, está 3045, boa tarde, ponto espera da 10 pronto. Torre Salvador. Paulo, confirma para o 3145 a sequência 2, por favor. 3612. Ah, 3612, obrigado. Torre Salvador, está 3045. 145, boa tarde, pode ficar na próxima. Tô 3145, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 110 graus, 089. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, tá? 3145. Sono 90, reduza para 2209. Reduzindo 2209. Salvador, boa tarde. Tá 3367, o ponto perdão 0, pronto. Gente, tá 3367, após a companhia ali, mantém cabeceira no 0. Padronado da companhia ali, mantém no 0, já 3367. Plan 3145, decolador 41, chame controle de Salvador, 119, decimal 8. 198, obrigado, bom final de semana. 367, boa tarde, 3145 da tarde. Plan 3145, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submantenha nível de voo 340. 3190, autorizado descer até 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. Preciso autorizar a 3 mil pés, que negar no 0 no 2. A 3190. De forma que o companheiro que decolou na frente é o mesmo perfil de saída, porém nível inferior. Vai aguardar mais 3 minutos na cabeceira, ok? Tá bom. O Papa põe o Mike pra vir de fora, passou o Bruno, estabilizar. Salvador, Mike Bravo, informa. Papa Tango Whisky, Lima Eco, sub em condições visuais para nível de voo 065, ajuste no 012, reporte nivelado. Pois. Cancelar pouso externo, prosseguir, 17. Gente, reporte no externo para cancelamento, Mike Bravo, Yankee. É Mike Bravo, informa. posição, mande para as uniformes, gente. Plan 3190, informa o tráfego 9 horas, 4.8 milhas, como Nordeste, mantendo no 1.500 pés, Papa Alfa 32, sem contato com controle. Quem é que está 3190? Plan 3367, autorizado a decolagem pista no 0, vento 120 graus, 089. Decolagem está iniciando, 3367. Obrigado, boa tarde. 126.85. 2685, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Mike Bravo Uniforme, voo IFR Consulado 45, autorizado curva esquerda, reporta final no 7. Reporta final no 7, Mike Bravo. Patango Vitor, Índia Juliette, boa tarde, mantenha-se em condições visuais, corredor Veracruz, o nome 500 pés é para através de Paris, ajuste no 012. Fez 190, autorizado, deixa para 2 mil pés, após estabilizado. Decido autorizar a 2 mil pés, autorizado Juliette, tem que ser 0043190. Acabou. 1169. 4 horas, 16 minutos de autonomia. Alternando Galeão, POV 184. Pro 969, taxa direita, via taxiente, ponto de espera 18, decimal 612, ajuste na 012. 30 índice 26 no ponto de espera, 1169. Como 869, boa tarde, confirme, efetuando algum desvio? Efetuando desvio para o 220 por mais 40 milhas. Voo 1869, ciente, livre desvios, autorizado desse até o nível de voo 080. Após desvios, vai direto BOMF. Ajuste na 0 no 2. 080, após desvio BOMF, no 0 no 2, 1869. O 1169, tem condições de além de decolar de imediato? Tente gol 1169, vento 110 graus, 09 nós autorizado. Tango Mike Bravo Uniforme, solo aos 48, autorizado backtrack, livre na Papá, estacionário de uma frequência. Mal meia. Do Rio Salvador, no norte desse mal meia, 73090, bom dia. Bom dia, bom pouso. Do Rio Salvador, boa tarde, 73090, estabilizado em LS X-Ray, down no zero, seu campo. 97. Continua a aproximação, informa o Boeing 737-200, iniciando rolagem na cabeceira 1-0, vai aguardar a pista livre. Visual contrato do 73-190, guardando autorização. Autorizar direto CEASA, Papa Tango Vitor, Índia Juliette, reporte visual com o campo. 69, decolar 249, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, muito obrigado, é um boa tarde, gol 1169. Piso 190, já avistado, vento 110 graus 089, autorizado pouso, pista 90. Autorizado pouso, pista 90, 3190. De contato na dana decolagem, via saída Salvo 1, sube e mantenha nível de voo 360. Via Salvo 1, 360, pode fazer pra gente ler, Dana? Coluna 169, mantenha o perfil de saída, mais dois tráfegos cumprindo o mesmo perfil. Ok, tá ciente, calma, mantém o perfil. Coluna 869, tráfego 11 horas, duas unomilhas fazendo sobrevoo Super November Mike Echo, subindo para nível de voo 065, o Mike Echo. Gente, boa noite, 69, já subindo pro de bom. Gente. Chané 6210, foi voo médio para interceptar a chegada para o médio 1, desça para o nível de voo 090, ajuste na 012. Está tentando ver se tem o Índia Juliette, está aguardando transferência? Júlio. 145, chame o centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 128, décima 35. 125, 1, 12835, 3167, sub e mantenha nível de voo 320. 320, 3367. T3190, solo ao 52, já livrando a pista direita, chame solo Salvador, 12 ano décima 1. Solo Salvador, 12 ano décima 1, T3190, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, T3190. 3190, boa tarde, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05. Táxi via Alfa Juliette, gate 05, T3190. Papatango, Vitor Índia Juliette para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 18,6, muito grato, excelente final de tarde, Índia Juliette. Igualmente, bom pouso. Já vamos. É aquele cordial, boa tarde, Papatango, Vitor Índia Juliette. Como Victor Índia Júlio, prossegue final da 7, reporte final, bate o Davi. Sim, Matheus. Seguindo, livrando 1500, tá pro da 17, agilizando, passará na final. Índia Então, 3367, chama o centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 128, décima 35. Vou Recife agora, 3367, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Uno 869, autorizado descer para 4.000 pés sem restrições. Permaneça ajuste. 4.000, Recepção a sinal normal da 17, baixar trabalho de fábrica, o India Juliet. Fidalgo Victor, India Juliet, autorizado pouso, pista no 7, vento 110 graus, 08 graus. Livre na 17, Juliet. É 6210, desça para o nível de voo 050. Gol 1169, chama Centro Recife, frequência 125.1, alterna 122.35. 251-2235, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Patango e Cili Maiaco já coordenou com os tráficos locais? Sim, já posso para a descida. Gol 1869, desça para 2000 pés, ajuste 1092, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Da pista 10, reposta avisada. 2000, gol 1092, autorizado final do X-Ray, gol 1869. O que está pronto para descida, controle? A Patanguí Silima Eco, desça em condições visuais, já passa passando 4500 pés. Patango e Lima Eco, confirme estimado de PQDs em solo. Quente, grata, frequência de prova coordenação. Gol 1869, com viva velocidade indicada? 2209 reduzindo, gol 1869. Sim. Oceano 6210, número 2 na aproximação, reduza para 2209. 62190, autorizado a descer até 3 mil pés sem restrições. 3 mil pés sem restrições. Azul 27118, autorizado a descer para 4 mil pés sem restrições. Estabilizado, Gono 869. Gono 869, complete no procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 286, boa tarde. Mais um pouso. O Chané 6210, desça para 2 mil pés, permanece ajuste. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Da pista 90, responsabilizado. 2012. Afirma.